E de maneira do início. Bom dia. Primeiro ponto, tive sorte. Como alguns milhões que estavam vivos quando o 25 de Abril nos caiu do céu e nos aterrou em casa. Falo dos que não tinham nada a perder. Ficou-me a memória de um tempo em que as pessoas, muitas, se puseram a tratar por tu e as gravatas desapareceram até dos telejornais e dos ministérios. E com o gosto de uma vida assim fiquei, alguns ficaram. Repugnam-me um tanto lançamentos, casamentos, condecorações, comemorações e outras cerimónias regressadas que pouco ou nada contribuem para a mudança do mundo. Foi um tempo sem relógios, sem calendarizações e filofaxes, em que a noite era tão ou mais importante que o dia. A urgência era a vida, muito mais do que uma solução para os atrasos. Fiquei com o tempo assim subvertido. Muitos ficamos. Não entendo a felicidade com hora marcada, de fim de semana no campo, de dia fixo na discoteca, nem que a igualdade das mulheres possa passar por horários bem comportados nos parlamentos como são. Tenho a memória de um tempo rentável, em que o impossível se reduziu a quase nada, com o encolher da burocracia e o eclipse parcial dos intermediários. Foi estreita a margem entre o decidir e o fazer, entre o dizer e o acontecer. E com a certeza desta possibilidade fiquei, alguns ficamos. Evito quanto posso repartições públicas, concursos e pedidos de subsídios. Continuamos, alguns, em pequenas aventuras, hoje quase invisíveis. Com muito gosto. Tenho a memória de um tempo em que alguma coisa do que fazíamos aparecia nos jornais. As secções não reproduziam os organigramas dos governos e dos ministérios, as greves não iam para a secção da economia. Foi um tempo de máquinas de escrever, de copiógrafos, de paredes que se pintavam. Passei a entender-me bem com fotocópias, faxes, e-mails e até com internet. Conservo essa ideia de que a imprensa serve para nos informarmos uns aos outros. E também o vício de publicar, de divulgar, de partilhar o que se sabe ou julga saber, de apelar, de juntar pontas, mesmo quando me dizem que é para nada. Tenho a memória de um tempo em que as vozes das mulheres se ouviam mais do que muitas outras fora de casa e essas vozes chegaram às casas de cada um. E com o som da alegria, da razão e dos divórcios para as novas vidas, fiquei. Não chego a entender o que sejam cotas. Falo de um tempo em que subitamente cada um descobriu que sabia muito mais do que tinha aprendido. Os saberes nasciam da necessidade, do entusiasmo, da curiosidade por aquilo que não existia ainda, da atenção aos outros e às coisas, às palavras. E com a crença de que só assim se aprende, fiquei. Sou estranha às sábias ponderações sobre formação profissional, sucesso escolar, cultura, com vista ao desenvolvimento. Guardo a imagem de um imenso laboratório de fotografia, de onde iam saindo rolos e rolos ininterruptamente, em negativo, claro. E era a própria luz do dia e os nossos olhares que os imprimiam. Melhor ou pior? 1999. Descubro numa página de publicidade que os industriais portuenses são uma nova voz da mudança. A AIP, na comemoração dos seus 150 prósperos anos, oferece-nos uma fatia de cultura, o surrealismo. Artistas devidamente comissariados por gestor cultural, explicados por especialistas em arte, patrocinados por 60 e tal logotipos de empresas várias, Ministério da Cultura incluído. É uma mudança. Os patrões das fábricas, onde foram vegetando operários numa miséria à Dickens e que prescindiram dos seus grêmios em 25 de Abril, interessam-se agora por arte, e escolhem aqueles que há 60 anos clamavam transformar o mundo, disse Marx, mudar a vida, disse Rimbaud. Estas palavras de ordem são para nós uma só. O ministro da Cultura, aliás, tinha entretanto feito sua a primeira metade de um slogan dos operários italianos dos anos 70. A cultura não é uma flor na lapela. Apesar de não ter adotado a segunda metade, é crescimento coletivo e conhecimento da realidade para sabermos modificá-la, Também aqui há uma mudança. O discurso da mudança é o discurso de hoje. É pontacente que a globalização impõe mudanças, que as novas tecnologias as ampliam, ou vice-versa, que nos cabe aproveitá-las, que a civilização está mudada, que a cultura é outra coisa. Mas essas mudanças, que se enquadram na tendência dominante para o consenso, o contrário da democracia, e que frequentemente se confundem com democratização e até com conquistas de Abril, são, na realidade, a certidão de óbito do 25 de Abril como instrumento. Acompanham a sua transformação em objeto de evocação e de comemoração. As mudanças que se deram há 25 anos, essas foram rompimentos. De regime, é claro, mas também de referências, de conceitos, de relações, de gestos, de modos de vida, de linguagens. E o maior terá sido dar voz a quem não a tinha. Foi em conflito, em que uns perderam e outros ganharam, eu, por exemplo, perdi quase sempre, que a democracia nasceu. Foi de rompimentos que ela se fez. Esquecer e silenciar isto não transformará a história. A primeira voz que aqui trago é a de João Martins Pereira, que em 1983 lembrava aos intelectuais o que se começava a esquecer. Diz ele: esses dois anos terão sido para muitos, para eles próprios intelectuais, mas sobretudo para uns milhões de trabalhadores da cidade e dos campos, de deserdados, de explorados, de moradores de bairros de lata, de velhos e novos, homens e mulheres, os dois únicos anos da sua vida até ver em que agiram, comunicaram, decidiram, enfim, intensamente viveram. E a segunda voz é a de Vítor Hugo Lucas, da Comissão de Moradores do Bairro da Liberdade em Setúbal, fundador e gestor da creche, e que durante anos, até descrer, esteve em pleno uso quotidiano das palavras e das ideias. Conta o que aprendeu, por exemplo, que havia leis escritas, que elas podiam ser usadas, e o que ensinou sobre os engenheiros e arquitetos do Saal, com quem diariamente convivia, afirma: eles aqui é que vieram aprender. De facto, de um momento para o outro, milhares de pessoas que nunca tinham pegado espontaneamente numa caneta ou num pincel, passaram a usar folhas brancas, que se tornaram comunicados e cartazes, e também paredes, onde inscreveram, a preto e branco ou a cores, letras e imagens. Para viabilizar empresas, fábricas e terras, para construir casas, puseram-se elas a fazer projetos, orçamentos, atas, a falar umas com as outras e tu cá, tu lá, com o poder. Foi de conquista da felicidade que se tratou. O que começava a mudar era a vida e, com ela, o conceito de cultura e o seu lugar no quotidiano. Poucos artistas e intelectuais repararam que era o próprio terreno da cultura que se ia deslocando. Lembro-me do João Mota, que notou a diferença que era agora fazer teatro sem polícia e sem bombeiro. E na rua. E de Ernesto Sousa, que insistiu na importância das manifestações teatrais fora da capital, do número extraordinário de publicações das paredes anónimas de Lisboa. Sobre essas paredes, que em breve seriam limpas, Fernando Azevedo diria: a humanização da cidade não teve estratégia, eclodiu. A dimensão estética que inovou não teve assinatura. Foi obra do povo e sinal do seu poder. É natural que, no meio destas mudanças, os artistas a sério, os escritores, não tivessem muita importância, quando ainda por cima os grandes rompimentos de linguagens, talvez anunciadores do 25 de Abril, já se tinham dado uns anos antes e nada indicava que outros estivessem em preparação. O que mudava eram os processos de produção, de distribuição, de consumo, com o quem que se alargava e diversificava ao centro. Quem fazia, quem mostrava, quem recebia. O significativo aumento de 73 para 75 das idas ao teatro e ao cinema e das tiragens dos livros entra neste quadro de movimento coletivo, de saída de casa, de descoberta do desconhecido. Os números começariam a descer a partir de 76, para chegar em 94, ano da capital da cultura, a um sexto do que eram no caso do cinema, a um terço no caso do teatro e a metade no caso das tiragens de livros em primeira edição. Não existiu, portanto, um alinhamento dos produtos culturais nestes tempos conturbados. Também não foram nem pequenas leis, nem grandes realizações do Estado com vedetas no cartaz que fizeram aumentar os consumos. O painel, feito por 48 pintores, muitos deles hoje com alta cotação no mercado, no primeiro 10 de junho, que não foi da raça, não terá sido um rompimento de fundo, mas pôs os problemas com que as artes e a cultura se debatiam. Os artistas, aliás, não demorariam muito a regressar à normalidade e a apostar no seu novo papel de promotores de consenso. E a terceira voz que aqui trago é a de António Mendes, autor de um dos 48 retângulos do imenso painel que ardeu simbolicamente em 81. E simbolicamente e na realidade, foi um símbolo. Um grupo de pintores, no dia 1 de maio, na rua, sugeriu que se fosse pintar as paredes do técnico. Eram feias assim. Apetecia tornar as coisas bonitas. Era agora a altura para cada um se manifestar, fazendo aquilo que sabe fazer, ao ar e à vista de todos. Depois veio a fase da organização. Eu, que tinha aderido a um puro divertimento, a uma festa, vi-me embarcado numa seriíssima homenagem, que não se passava ao sol, mas num espaço fechado, que já não era o cobrir de uma parede cega, mas a pintura de uma convencionalíssima tela. Fui sem vontade, mas a festa fez-se, e acho que resultou melhor do que era de esperar, brutalmente cortada, é certo, pela cena de censura da televisão que todos sabemos. Foi assim que muitos artistas intelectuais perderam o pé na complicada encruzilhada de três inconciliáveis desejos. Primeiro, a poesia está na rua, sem autor, portanto. Segundo, os poetas têm direitos de autor e sindicais. Terceiro, o aparelho de Estado é um lugar para poetas. A quarta voz que aqui trago é a de Ernesto Sousa, uma grande exceção, que conta o seu quotidiano em 75. Deitar às 5, levantar às 8. E num só dia, reler uma mesa redonda do Jornal Novo sobre a Revolução Cultural, uma nota da 5ª Divisão sobre a polémica exposição de Paris, escrever uma crónica para a vida mundial, participar num júri da Sociedade Nacional de Belas Artes, fazer uma sessão de diapositivos no Arco com uma escultora belga, encontrar-se com Mário Pedrosa, ex-diretor do Museu de Santiago do Chile, ver a exposição Colagens na Sociedade Nacional de Belas Artes, participar numa mesa redonda sobre o conflito no IPC, montar um Super 8 da Festa da Eletricidade para os amigos da dinamização, pôr em dia a correspondência com Robert Kramer e Robert Filiu. E no fim exclama: eu sou um trabalhador, não acham? Pois, um trabalhador intelectual e depois? Já em 77, poria de pé uma inesperada Alternativa Zero, com o apoio da SEC, então ocupada em moralizar o teatro independente. Criação consciente de situações, entrar no quotidiano sem a mentira dos objetos, 10 mil visitantes no mercado de Belém, artistas consagrados e estreantes, movimentos artísticos de ponta, participação ativa do público. Mas já era tarde para provar que o difícil, o diferente, o abstrato ou o conceptual não é necessariamente igual a elitista e que o fácil, o habitual, o naturalista, o figurativo, o decorativo não é necessariamente igual a popular. Tinha-se dado o regresso aos quartéis e começavam os regressos a casa. O 25 de novembro apanhou na rede também a Alternativa Zero. Possibilitou a sua concretização, ao mesmo tempo que esvaziou a sua proposta. 25 anos depois, falar do 25 de Abril é falar do 25 de Novembro, que aconteceu menos de 2 anos depois e onde houve vencedores e vencidos. Vivemos num pós-25 de Novembro e não no pós-25 de Abril. É útil perceber o que, sendo radicalmente novo, terminou na sua sequência e o que, apesar dele, continuou. E vamos parar às lutas mais radicais, ou seja, às que colocaram a questão de uma outra cultura. Penso nos geralmente mal etiquetados casos República e Rádio Renascença, mas também na esquecida ocupação da Gulbenkian, Noutras lutas localizadas contra os patrões no círculo dos leitores, contra os filmes da Luz ao Mundo, empresas hoje mais poderosas e mais consensuais do que nunca. Histórias com morais diferentes, ao longo das quais os derrotados foram semeando mudanças. Lembro que a luta da Rádio Renascença começou ainda em abril de 74, com a proibição da administração, a Igreja, de transmitir declarações de Cunhal, Soares, José Mário Branco e Luís Cília, regressados do exílio, que, na Gulbenkian, a luta começou, logo em maio, com a proibição de uma reunião de trabalhadores por Azeredo Perdigão em pessoa. São estas as últimas vozes que aqui trago, de 75, contemporâneas das paredes. Uma. A Fundação continua a insistir no mesmo tipo de relação cultura-público e a servir a este o mesmo género de concertos, exposições, livros, etc. Deplorando esta situação, os trabalhadores estão determinados em mudar a concepção de cultura, suscitando novas relações que ultrapassem o simples âmbito dos meros sinais exteriores de que a prática cultural se reveste. E outra, nós, trabalhadores da República, somos conscientes de que estamos numa sociedade a que falta ciência e educação, a que falta, portanto, uma política de informação que, em vez de mutilar as classes trabalhadoras exploradas e pobres, lhes dê o poder da inteligência e da economia. Declaramos que na informação os trabalhadores têm de poder determinar que o fruto do seu trabalho, o jornal, seja aplicado em realizações que dizem respeito à transformação do homem e da vida, e não em objetivos belicistas dos políticos, em privilégios de minorias corruptas ou em exibicionismos partidários. Perceber estas propostas vencidas de mudança, em vez de obstinadamente lhes descrevermos os fastidiosos itinerários partidários, talvez esteja mais do que nunca na ordem do dia, quando velhos espectros com roupagens novas nos atacam e quando a dificuldade de os combater é cada vez mais declarada. Para citar só alguns, iliteracia, pensamento único, exclusão. Não era disto mesmo que estas últimas vozes falavam. Não ter medo de fantasmas é a única forma de ver claro, para poder utilizar hoje a sorte que tivemos ontem. Seria bom que comemorar o 25 de Abril pudesse significar fugir a sete pés do domínio das ideias feitas e do consenso obrigatório.